5-6, sinal do localizador, ele é chão zero. Zero no uno. Reportes na final, cumprimento checado, o Chanel, 6-6. Comparalfa no solo 2-3, da livre táxi. A baixa altura sobre a pista, no caso sobre a pista, e repórter liberando o papá, 4-5. Juliette, azul 5076. Azul 4076, livre ingresso, portão 02. Corrigindo, 4076, portão 2. Valeu. 06356. 364, decolou 24, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia. Assim que o Embraer 190 estacionar ao seu lado esquerdo, estará autorizado. Chame pronto para o táxi. Gente, 045, inicialmente 1.000 pés pelo corredor Axé, até liberação do controle ou a sua solicitação. Decola com curva direita, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5131. Controle Salvador, muito bom dia, gol 864, decolou, vai passando 2200 pés subindo. 64, bom dia, contato do radar, saí da Fuca, subou 350. Fuca 350, quando possível gostaria de voar direto, Márcio e ó. Agora de coordenação, não estou olhando. Escuta. Pois é, 08, prossiga. 2.000 pés, sente na área, retorno. Ajuste em Salvador 10, 11, limpo 08. O ajuste do altímetro 10, 11 em Salvador. 5, torre 18, decimal 95, controle 120, decimal 8. Transponda 5105. 360, autorizado, rota do plano, número 9857 até bolso. Decola 10, curva direita da El Leda Irubi. Controle então 120 decimal 8 e o código 5105. Torre 118.95 para o 6213. Correto. Chame pronto para acionar. Chama para o próximo. Descido 277, ó. Azul 2771, desça para o nível 050. 50, o 277, autorizado. Solo 27, à direita, Solo 211, bom dia. À direita, Solo 211, bom dia, senhor. Bom dia, para o tratamento do Canadá, para o setor norte, volta para a Rio, está vivo direto a Enrimar, Vitor, até o Delta, agora de transferência para a torre. Muito bom dia, Oceaner 6356, Livrão. Livre táxi, confirma o voo? Oceaner 6356. Livre táxi até antes da Juliette. Oceaner 6356. Livre táxi até a Juliette, 6356. Fala, boa tarde, vou no Corinthians 2067. Voo 2067, solo Salvador. Barulho, senhor, vem com 360, sem chamar. autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano. Nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita. Saída da El Lida após Mótila. Controle 120.8, torre número 8.95, transponda 5147. Autorizado, 360, conforme o plano, para Guarulhos, decola no 0, curva direita da El Lida Mótila. 208 é o controle, a torre 295 e o transponda é 5147. Correto, chama para estacionar. Vitor, Hotel Delta, chama o tráfego 10 horas, 5 milhas do Mike Juliet Romeo 1, mantendo 500 pés como sudoeste. Paciente, ainda não visual, Vitor Hotel. Juliet Romeo, tráfego 11 horas, 4 milhas do Vitor Hotel Delta, Robson 44, rumo nordeste, mantendo 500 pés. Cliente do mesmo, agradece, Mike Juliet Romeo. Livre táxi, ponto de espera 10, transferência, azul 4463. Obrigado, até a volta. Certo. Channel 6356, livre ingresso, posição 1-4-4-1. 6356, parte 1, posição 1-4, Channel 6356. 685. 7. Vitor Hotel Delta, chama agora a torre 11895. Para a torre, o Vitor Hotel Delta, grato, bom dia. Torre, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, altímetro 1011, prossegue para animar? Afirma, já está na caixa de Casaneiras, 1011, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, reporta no solo controlado, o vento de aeródromo 190 graus com 5 nós. 0 com 5, reportará no solo controlado, o vidro até lá. Bem, 060 para lançamento, reporte atingindo para o lançamento. Guardião 01 até o setor oeste do aeródromo de Veracruz. Salvador. Ok, muito boa tarde. Estamos estacionados aqui na remota 13 do Pátio 1. Solicito autorização de reboque até o gate de número 4 do Pátio 1. Repita a matrícula. Papa Romeu, Mike Bravo Romeu. Tipo de aeronave? A320, Satã. Dado localizador. Para 2000, Pro de Duna, reportará estabilizado, 1771. Aguarda a autorização, está estacionando uma aeronave aí. Mike Bravo Romeu, na escuta, está aguardando. Channel 6213, portão 11, liberacionamento. Feedback em coordenação para a equipe de solo, chama o topo do táxi, o Channel 6213. 213, liga acionamento e puxa, chama o topo do táxi. Solo 2067 da Gol, posição 10 por direto na meta. Número 2, aguarde autorização. Gol 2067. Guardão. Data próxima, livre decolagem da 97, o vento 130 graus com 08 nós. Puxa, né, 6254, autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, conforme rota do plano, nível de voo 360. Após decolagem da pista 1-0, curva direita, saída da Euleda após o Videv. Controle 1-20.8, torre 1-8.95. 4463, boa tarde, também mantém 180, direto Coral. Direto Coral 180, 4463. Sim, 1-42, correto, sendo pronto para acionar. Controle Salvador, boa tarde, o Eco Delta 4 decolou novamente, está acionado 5139. Tarde Delta 4, prossiga visual, ainda mantendo 1000 pés, autorizado direto para Barra Grande, ainda mantendo 1000 pés. Quilômetro da presente, mantendo 1000 pés, o Eco Delta 4. Delta Fox, autorizado para 045. Autorizado para 045, para presente, Delta Fox. Barulhos, ao 126 a bordo, 126. Fita. Oceaneve a 213 para o taxi, com 3 horas e 30 de autonomia, alternando Guarulhos, PLB 126 a 126. Gente, livre táxi, Índia e Alfa, ponto de espera no zero, Xané 6213. Índia e Alfa, ponto de espera no zero, ponto 3. Voo 2067, assim que o Airbus da Xané passar sua cauda, livre pushback acionamento, chama pronto pro táxi. Após o Xané na cauda, autorizado, chama pro táxi, voo 2067, alô. Certo Duna, desce e mantém 070. Direto Duna, 070, informa que perdeu contato com o recente. Plano de identificação, 2230. Identificou, voa Duna, descendo ao 70. Interceptando localizador, azul 2771. 771, ciente. Passou Duna, completa aproximação, LS, torre 1895. 1895, azul 2771. Na próxima Duna. Mantendo pairado, visual coronado superado, Mike, direto Romeu, a 710. Edil Romeu, próxima Duna, até 700, não há problema. Edil Romeu, obrigado. A torre. Acho que considero, obrigado. Azul 2771, chamando a torre. Checado Simbra, contra enchecado, 2771, altímetro 1011. Reportará Simba e reportará checado o trem azul 2771. Contém Salvador, Guardião 01, atingiu o 060. Gente, reporte para o lançamento. Reportará para o lançamento. Ganhou. Avião 01, reporte para o lançamento. É o 09 que está chamando o Sapri. Avião 09, prossiga. Gente, Guardião 09, reporte para o Corona Bar. S2771, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós. Copiado, livre pouso no 90, 2771. Venha 2-1-3, passo, pode esperar, passo. Venha 2-1-3. 3, gente, mantém o ponto de espera. Vai, mantém o ponto de espera no 3. Solo bom no 6, 4 a bordo, 4 horas de autonomia, perna galeão. Autonomia? 4 horas. Livre táxi, via Índia Alfa, teu ponto de espera, pistão no zero. Já, vou botar no zero. Limpo 08, ciente regresso, direto Itapem, mantendo 2000, aguarda a vetoração para a final ilha. Porta. 154, ciente, no ponto de espera, transfira para 118.95. 35, pode ser. Papá Romeu, Mike Bravo Romeu da TAM. Livre, reboque. Chame estacionado e confirme o portão. Mike Bravo Romeu copiou, autorizado o reboque. Informar estacionamento, o portão de número 4 do Pátio. Gente, chame estacionado, Mike Bravo Romeu. Mike Bravo Romeu copiou. No 3 ali mantém, cabeceiro no 0. Sim, mantém, no 3. Ok, Guardião 01, verifique se transponde quando ele não recebe e reposte através de Pituaçu. No solo 40 à direita, 211 no solo, bom dia. 211 no solo, obrigado. Solo é o 2. 771 da Azul, livrou. Azul 2771, livre táxi via Alfa Juliette, ou melhor, Alfa e Kilo, posição 4 Lima do Pátio 3. Sentido, senhor. Alfa e Kilo, Pátio 3, 4 Lima, obrigado. Boa tarde, 2067, tá bom? 067, boa. A Lima tem cabeceiro no 0. Lima tem no 0. Coordenando a frequência livre, controle não acaba de conhecimento. 01. Controle 208, bom dia. 08, boa. Tá bom. Olhe, boa tarde, Sené 6213, agora na escola. 213, bom dia, contato radar direto Leda. Direto Leda, né? 213, né? Delta Fox, reporte para descida. 009, controle, recebe código no 722, mantenha-se visual, chama a torre 1895. 1895. Guardião 09, altímetro 611, reporta para Itapuã. 611, reporta para Itapuã. Dois, 067, livre decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus com 08 nós. 50 milhas de Salvador, serviço vai dar encerrado, mantenha 140, chama a Ilhéus 1201. 201, Saredo 2230, está reautorizado para 2510, altímetro 10 no 1. 2500 pés, 1-0-1-2230. Contei o Salvador, Guardião 01, homem fora. Reportando para início da descida, aquilo que eu percebi. Vicente, reporta para a descida. Iniciando a descida, 01. Ok, Vicente, no setor uísque, Guardião 01. Todo. 7, o vento no 70 graus com 8 nós. Afirma, Cristiano Afonso, pairado, cabeceira 17, Guardião. Voa na esquerda na presente, Guardião 09, está livre cruzamento da final da 10, girando base pela direita 17, reforço na curva final 17, Guardião 09. Fica atualizado pela esquerda, cruzamento final da 10, reporta na final para 17, com base pela direita, Guardião 09. 2067, decola os 45, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 120, decimal 8. Solo, Xanair 6254, voltando. Controle Salvador, Guardião 01, setor Luiz. Para iniciar a descida. Guardião 01, ciente, descida até o último de tráfego de Veracruz. Reporte passando 3 mil pés em descida. Reportará 3 mil descida, 01. Controle o voo no 067. 2067. Boa tarde, contato no radar, direto Leda. Ok, direto Leda, 2067. Aguarde. Não pode só, por gentileza, tomar combustível da demora? Era um Airbus 320 da TAM em reboque da área remota do pátio 3 para a posição 04 do pátio 1. Ah, ok, não, porque o nosso funcionário da manutenção aqui informou que o reboque já passou. Passou sim, acabou de passar, mas é que nós temos várias restrições aqui visuais e não é rápido assim analisar, tem que olhar direito e certificar onde é que o tráfego está. Já está autorizado, seu pushback, acionamento e reposto pronto para o táxi. Ok, está autorizado então, vai iniciar o pushback e acionamento, chamará para o táxi o 6254. Perfeitamente. Sequência livre, Guardião 01, e a próxima. Até a próxima, toda. Controle passarelo 2230, autorizado e elétrica. Autorizado, desce 2000, altímetro 1011, chama estabilizado. 2000, chama estabilizado, 2230, 1011. Autorizado, vitória conforme rota do plano, nível 340. Decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda Bidev. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5164. Yeah, 14, prossegue via ótica, parte do Gré, sinal de frequência, bom dia. Leita da El, Leda, Bidev. 208, 5164, transponder, 223. 5164, transponder. Correto, chama pronto para acionar. Aero 62, 1-3, passando 5-0, chama centro de Recife, frequência 1-2-5, décima 1. 2-5-1, boa. 2-1-3. Estabilizou o passarinho do 2-2-3-0. 2-3-0, 3-0-3-0, FLS, turno 18-95. 18-95, até. Oi, Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Do 230, reporte baixado travado, altímetro 1011. Foi, estará baixado travado 2230. Autorizaria por Odimote ao gol 2067. Guarda, mantenha Leda 2067. Ok, agora. Fala, boa tarde, gol no 867. Informação, Mike, autorização para Brasília. Para o táxi, Chané 6254, acionado com 106106, nossa autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna Campinas. Campinas. Lido táxi, Índia Alfa, ponto de espera 10. Lido táxi, Índia Alfa, ponto de espera 10. Obrigado, boa tarde. Da Fox, descida visual para Corre em Barra Grande, não há tráfego a reportar. Serviço radar encerrado, frequência livre. Confirme. CPR 2733, zona de voo, instrumento para Natal, que dá favorito. Gente, autorizado Natal, conforme a rota do plano. O 2067 passa 1-60, chama Recife, frequência 1-25, decimal 1. Recife 251, 2067. O 2733, Natal, conforme a rota do plano, nível 1-0. Saída Conde, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5162. Gente, Mike Juliette e Romeu, tá livre. Corrigindo, farol de Itapuã, ligando a meta agora do aeronave. Salvador ou a sua até o farol de Itapuã em regresso? Vai na próxima, farol de Itapuã, Mike. Confirma, é regresso para Salvador ou voo local até o farol de Itapuã? Voo local até o farol de Itapuã. O regresso se dará em terra em dia 5 em dia. Previsto mais 1h30, o Mike Direction Group. Vai, mas eu considero 0-1-2-4. 230, passarelo, solo 53, à direita, solo 2111, bom dia. 2111, bom dia. 3089-10-6-0, marca travado, passa em cima. 308, altímetro 1011, 1-0 no 1, confirmando, é posicional. Informativo, posicional. Do remoque, estacionado no 24, uma boa tarde, gato. É o Mike Juliette Romeu? Mike Bravo Romeu, perto do remoque no 24, estacionado. Gente, frequência livre, Mike Bravo Romeu. Frequência livre. Salve Salvador, boa tarde, passaredo 2230, livrão. Passaredo 2230, livre táxi, posição 1-2 do Pátio 1, de Alfa e Juliette. Alfa e Juliette 1-2, 2-2, obrigado. Estimado para autorização do 1867. No 67, portão 07, direcionamento puxa no ponto táxi. É, autorização de plano? Brasília, conforme rota do plano, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída. Arbora, transição elétrica. Controle 120.8, torre 18.95. Itapuã, vertical da paralela, transfere torre para coordenar o sobrevoo, Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu, controle está ciente, chame no regresso. Preparado, vai transferir 1895, Mike Juliette Romeu. Tem a escuta do controle. Na escuta do controle, Mike Juliette Romeu. Pedro estará autorizado, voo no 867. Após a passarela autorizada, no 867. Solo 56, prossiga na minha escuta à direita, após via Alfa e reporte na Taxiway Delta para o cruzamento pistão no 0, Olimpo 08. Alfa, cruzamento. Já está próximo através do local de sobrevoo, intenção de interferir na final da 1-0, totalmente condicionado, Mike Juliette Romeu. Entendi. 4, livre decolagem, pistão no 0, vento 160 graus com 05 nós. Livre decolagem, vento no 0, vai inicial, janela 62, 54. Para o acionamento, o azul 4089, na posição 2. Azul 4089, posição 2, pushback, acionamento. Azul 4089. Autorizado, chama para o táxi. Chamaremos para o táxi, azul 4089. Série 2733, pronto pro táxi? Afirmativa, acionado, pronto pro táxi, 2733. Torre 118.95, tá início de táxi, 2733. 2733, torre 7.895. Oi, livre cruzamento, pista no zero, via hotel até o pátio militar, livre frequência, então boa tarde, 08. Livre cruzamento, torre 118, pátio militar, posição para 1-3. Afirmativo, estamos seguindo aqui agora, o balizador chegou. Quem chamou o solo? autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano, nível 370. Decola da pista 1-0. Curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, torre 18.95. Código transponder 5171. Seu Romeu Alfa, prossiga. Seu Romeu Alfa, controle ciente, mantenha-se visual, reporte próxima rotatória. Mike Romeu Alfa. Para o táxi azul 4089, 74, 4 horas, Porto Seguro. Aguarda 4089. Azul 4074, livre táxi, ponto de espera 1-0, transferência. Ponto de espera, transferência 4089. Bom trabalho. Obrigado. Dessa colaboração do sobrevoo, vai estar faltando, vai manter o sobrevoo em Viravento. Mike Gillette Romeu, mais próximo à duna. Mike Gillette Romeu. Salvador é o azul 4089, ponto de espera da 1-0. 089, sinta tá livre, alinhar e decolar. Pista no 0, vento no 70 graus com 089. Ali decola do 0, azul 4089. Salve Salvador, Guardião 01-060. Time? 01-060. 060, ciente, reporte para descida. Só para a descida, 01. 0254 da Oceanair, passam 130, chama Ilhéus, chama Corrido, Recife, 1251. Dois, Santana 3216, portão 03, livre acionamento e puxa, quanto está? Depois da ataque do 3216. 354, chama Recife, frequência 125, decimal 1. 251, obrigado, ataque. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089. 4089, boa tarde, contato radar direto Leda, 4089. Direto Leda, Leda pela direita, Azul 4089. Controle Salvador, Guardião 01, 1 de descida. 01, sente descida em condições visuais, chame livrando 3.000. Descida, condições visuais, camarada livrando o presidente. Sente, não passa pronto. 3 horas? 3 horas e 30 com 141 a bordo. Quantas pessoas? 141, 141. Livre táxi como número 2, vai seguir o R2 da TAM. Ok, segue a nave da TAM, 8 ou 6. Avião 01, frequência livre. Livre 01, no grato. Salvador, está 32 no meio para o táxi, a bordo 180, Teresina, 3 horas e 30. 3 horas e 30? Afirmo. Livre táxi, de alfa, transferência para torre, bom voo. Torre 1895, boa tarde. Sete 2733 está livre, alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus com 05 nós. Livre, alinhamento e decolar, Salvador, tanto 3216, ponto espera. 3216, mas tanto ponto espera. Não tem ponto. Máximo 089, passando 50, chama Recife, frequência 125, decimal 1. Recife 125, azul 4089. Boa tarde, mas eu posso esperar? Mantém. 2733, decolou de 10, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, Rosário 2733. Boa tarde, Papa Romeu. Papa Mike Romeu. Chega, Mike Romeu, altímetro 1011. Tá, através da rotatória, para pouso, né? Para o piloto. Já passou o Danimar controlado, vento de aeródromo, 160 com 08 graus, com 08 nós. Controlado, voltará alfa. Controle Salvador, Rosário 2733. 733, controle, contato, radar. Sobe Mateu 190, direto Conde. Sobe Mateu 190, da presente direto Conde, 2733. Identificação, direto posição pelo 10050. Direto pelo 10050. R2 e no meio, livre decolagem, pista no zero, vento no 50 graus com 04 nós. Iniciando 3, 2 e 867, faz a rolagem do R2, ali mantém cabeceiro no zero, boa noite, 67. Faz ali, mantém no 8 ou 67. Azul 2788, autorizado para Paulo Afonso, conforme rota do plano, Zulu 9, Froti, decola da pista 10, pista 10, curva esquerda, saída Momo, Cogmo, após Brodnitsa, controle 120.8, torre 118. 18.95, transponda 5177. Autorizado Paulo Afonso, via rota do plano, pela 29, frutinho. Saída Momo, transição Cosmo, o controle 208, torre 5, transponda 5177, azul 2788. Correto, é Momo, Cogmo, após Cogmo, Froti. Cogmo, Froti. Confirma o nível, tá ligado? Sono 50. 50, graças, 272. Eu estou só fazendo uma consulta aqui na carta. É, tem condições de executar esse perfil de saída, né? Vamos consultar aqui também. Gente, eu também estou consultando, que pela minha lembrança aqui tem algo de estranho. Só um instantinho. É, a gente não tem localização, não consegue visualizar qual é a posição. Agora eles passaram para o lado esquerdo. Temos algumas pássaros também do lado direito. Agora dá para decolar, mas está ficando complicado essa pista hoje. É, eu vou pedir uma vistoria novamente no 87. Graças à informação, em livre decolagem 170 com 05. Vai iniciar. Descida o Gol 1225. Onde descida aqui em Brega? Não, está com 1000, vai descer 300 também. Eficiente, campeão 2 1 razão de subida? 2000, ok. Decola Juno 8, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. 208, Gol 1867. Para sua informação, durante a decolagem, um pássaro quase entrou na turbina lá direita, ou seja, está ficando bem perigoso de decolar e pousar nessa pista. Juno 867 será informado aos bombeiros, ok, graças. Ok, o pessoal da FNR estava bem próximo ali, eles devem ter visualizado. 7. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1867. 67, boa tarde, salve, mantém 360, direto e alerta. Na presente, direita direto, Elefago 1867. Aguarde autorização, November Osprey. Osprey, que voo local, circuito de tráfego pista 17 a 1 mil pés, com curvas pela esquerda. Ou a critério da torre, qualquer mudança será instruída posteriormente. Decola da 17, curva esquerda, 1 mil pés, controle 1 no... Não, torre 18, decimal 95. O transponder 0112. Presidente, agradece toda a colaboração. Cordial, boa tarde. Boa tarde. Controle Guardião 0196000 para o lançamento. Guardião 01 no ciente. Protejamento correto, POB, November Auschwitz. Controle, seu lançador, funcionário de 733. 733. O D736 solicita a possibilidade de manter o 090 ao invés de 710. Presidente, reautorizado 090. Estimativo, então sobe ao 090, você é D736. 180, decola da pista 10, curva direita. Saída Arbor, a transição elétrica. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5496. Autorizado, nível 180, vitória da conquista, conforme o rota do plano, decola da pista 10, direção da direita, perfil agora, elefa. Controle de saída 1208, torre 1895, no transponder 5496, passarelo 2230. Correto, chamo pronto para acionar. Aparece. Azul 2788, confirma a saída Momo, código, após Prodi Froti. Momo, código, após Froti, então informa que não tem condições de performance para cumprir o gradiente ATC da saída Momo, a restrição ali de ATC 10. Gente, então cumpra o perfil inferior. Cumprir o perfil inferior, mantendo 3.000 até 5.000, então, 2782. Afirma, manterá então 3.000 pés, seguindo o perfil inferior, conforme prevê a saída Momo. Sou 255-2000, altímetro 1010, autorizado ILS. 1010, vão ao 255. Controle Guardião 01, efetuou o lançamento do campo de si. Guardião 01, sim, a gente chama livrando 3000. Chamará livrando 3000. 3216, passa 150, chama centro, recife, frequência 12545. atingiu 050, acionei 61 no padrão. É o 41, desce para 4000 até pelo, após pelo do. Sei, 4000 até pelo, após via, ou acionei 61 no padrão.